Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte que escreve: tenho 26 anos e trabalho há 2 anos numa cooperativa de crédito. Recebi uma proposta para trabalhar num banco com presença mundial, mas o salário é 13% a menos. Estou na dúvida se estou na fase de plantio ou colheita profissional. Olha, prezado ouvinte, matematicamente falando, você está no fim do plantio. Ainda pode correr riscos e tentar recomeços sem muitos sustos. Mas onde reside a atração desta oportunidade que se apresenta a você? Olha, existe sim uma possibilidade concreta de trocar de emprego ganhando menos. Se o novo banco agregar um novo setor onde você use suas habilidades, preferencialmente um setor que esteja se expandindo rapidamente, pode valer a pena essa transição. O mesmo argumento vale se o banco que fez a oferta está crescendo rapidamente em sua região. Uma terceira opção que pode dar uma empurradinha nesta sua proposta de troca de emprego é o clima de trabalho na nova empresa. Pesquise e compare friamente com a sua. Por fim, um cuidado especial. As pessoas costumam esperar por ofertas melhores, confiantes que isso pode acontecer a qualquer momento. Olha, ser inteligente numa hora destas é não deixar 100% da sua decisão para as questões lógicas e racionais. Um pouco de risco precisa temperar sua matemática da decisão. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.